Planta semente do bem, cada gesto, cada sorriso é uma luz a brilhar, é o bem que nos faz caminhar. O bem é a chama que nos guia, é a esperança a brilhar. Uma bênção que nos inspira a seguir e a compartilhar. Plante a semente do bem e colha flores no jardim com amor e compaixão. Vamos construir um mundo sem fim. Plante a semente do bem e colha flores no jardim com amor e compaixão. Vamos construir um mundo sem fim. Plante a semente do bem.